moça tem? O que que essa moça tem? De Helena fazendo cena, andando com brilho no olhar, tipo uma estrela de cinema. Nego parou pra olhar o gingado da morena, os pássaros todos seguindo a gata da harmonia. Completou a poesia por ela, qualquer morro vira passarela. Por ela, qualquer viela vira passarela. Parece uma princesa que desfila, deixa o tempo mais bonito, deixa em todos um sorriso lindo. Porque até quem prefere o ódio ao amor, basta ver sua beleza pra esquecer todo o rancor. Se o vento trouxer o perfume que ela deixou no ar, eu vou sonhar, não vou querer acordar. Gata que dança lua, toda noite sem parar, sensual, deslumbrante, é você que eu quero amar. Linda diva que desfila pelas ruas da cidade, uma mistura de requinte, charme e simplicidade. Cada diva, cada olhar, cada amor, cada sorriso é o que alegra as pessoas e faz o rio mais bonito. Até o vento se inspira, faz uma nova canção, enquanto a moça linda passa e encanta o meu coração. O que que essa moça tem? Compadre, eu não sei não, só sei que quando ela passa a vida toca uma canção. O que que essa moça tem? É difícil de explicar, só sei que quando ela passa o mundo para pra olhar. O que essa moça tem? Compadre, eu não sei não, só sei que quando ela passa a vida toca uma canção. O que essa moça tem? É difícil de explicar, só sei que quando ela passa o mundo para pra olhar. Beleza é você, menina, com seu jeito de olhar. Hipnose fascinante é ver você caminhar. Eu só queria saber seu nome pra poder te perguntar onde é que você mora, que eu também me mudar pra lá. Será que é no Manguinho, Turano ou no Jacaré? Pode ser lá na Rocinha ou então no Morro da Fé. Pode ser lá na Baixada ou até mesmo lá em Caxias. Cada favela da cidade sempre tem sua diva. Eu tenho a minha, quem dera que ela morasse no Catarina, pode ser. De repente ela é tela da Cereri. Só sei que quando ela passa todo o resto se vai. Por um segundo o mundo para, existe paz, tudo mais. Fica mais bonito, mais swingado, todo mundo se rende a mulato. Seu requebrado gingado que emociona e atordoa a mente do poeta. É delírio de carnaval quando a mulata requebra, requebra, dançando com alegria de viver, mostrando tudo que o amor do Rio tem pra oferecer. Linda diva gata das ruas do Rio de Janeiro, representa as mulheres do povo brasileiro. O que essa moça tem? Compadre, eu não sei não, só sei que quando ela passa a vida toca uma canção. O que essa moça tem? É difícil de explicar, só sei que quando ela passa o mundo para pra olhar. O que essa moça tem? Compadre, eu não sei não, só sei que quando ela passa a vida toca uma canção. O que essa moça tem?